30, 24 horas sai o nono voo. Pegue suas coisas, leve pra bem longe. Vai matar a fome de quem te enganou. Estou correndo o maior perigo em ser o marido de mulher assim. Se for preciso, eu pago dobrado pra ver o passado bem longe de mim. Se for preciso, eu pago dobrado pra ver o passado bem longe de mim. Amanhã mesmo, nessas mesmas horas, pouco me importa se você morreu. Beber comigo, quem paga sou eu. Amanhã mesmo, nessas mesmas horas, pouco me importa se você morreu. Vou procurar o meu melhor amigo pra beber comigo, quem paga sou eu. Por dinheiro vive prisioneiro seu coração. Cama perfumada, quarto luxuoso, amor perigoso não é solução. Você não passa de objeto que inutilmente o dinheiro comprou. Você jamais terá esse direito de apertar no peito quem tanto te amou. Você jamais terá esse direito de apertar no peito quem tanto te amou. Amanhã mesmo, nessas mesmas horas, pouco me importa se você morreu. Vou procurar o meu melhor amigo pra beber comigo, quem paga sou eu. Amanhã mesmo, nessas mesmas horas, pouco me importa se você morreu. Vou procurar o meu melhor amigo pra beber comigo, quem paga sou eu.